Solo Salvador, é o Ed Fred, está no Quebec Serra, informa o Tevez do Reboque, no Fingeronzo. Muito obrigado e boa noite. Gente, Quebec Serra, boa noite. Fortaleza, está 3858 para o táxi 176 a bordo, João Pessoa, com 3 horas e 39. O B071? Uno 76. 7176 via Indy Alpha 2186, tá 3858. Indy Alpha 2186, obrigado. Nama 313 via Juliette, portão 01, observando a liberação do Airbus Latam. Via Juliette, observa para 01, Nama 313. Controle de Salvador, uma boa noite ao Rio 5972 com a informação Alfa, cruza 240 para o 160 na proa de Alagoinhas. O Rio 5972, a sua identificação, diz que mantém a 5 mil pés, a chegada é a Bonf, altímetro no 013. 5 mil é a Bonf no 013. Whisky Bravo Whisky, chame o centro Recife, as frequências 12545, alterno 3325. 2545, 3325, boa noite. Torre Fortaleza, boa noite, 3858, patrão, ponto 0 no 0. Torre Salvador, 3858, tá pronto para decolagem, a linha decola sem parada? Sem parada não. Tá sem parada, pistão no 0, vento 1 no 00 graus com 08 nós. É, sem parada não é possível, senhor. Titan 358, então o repórter ficou totalmente pronto para decolagem. Estou com o tráfego ingressando em Duna agora. Gente, a gente vai aguardar então. Sol 9907, livre LS, desça para 2000, informe estabilizado no localizador. Para 2000, reportará estabilizado ILS, total 9907. Reportará, sim, Brasil, 4209. Informação Bravo. Webman 748, identificação, desça para 6 mil pés, altímetro no 06, chegada mais. Tem meia dúzia de mil. Mil e. 1013 padrão. 13 padrão, obrigado. Romeu, Romeu November, chame agora o centro Recife, as frequências 1251, alterna 3325. 1251, 13325, November. Passou Simbra, baixada travada azul 4209. Gente, azul 4209, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 20 graus, 120 graus com 09 nós. Livre pouso, pistão no 0, azul 4209. 4000 pés. Posso abrir o 6748? Após a passagem do Embraer da Azul na curta final da 1-0, após estar autorizado ali a manter cabeceira 1-0. Após a passagem da aeronave da Azul ali, mantém 3-2-5-9, 3-2-5-8. No solo 19, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Direita na sua escuta via Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 409. T58, vento 100 graus, uma centena com 10 nós, com 10 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, 3858. Total 9907, estabilizado LS, trem baixado travado. Total 9907, completa sua aproximação, chama agora pelo Salvador em 18 desse momento. 786, boa noite, obrigado. Salvador, Chané 62-10 para autorização. Oi, Salvador, boa noite. Total 9907, estabilizado LS, baixado e travado. Total 9907, tem livre pouso, pista 10, vento 100 graus, uma centena com 10 nós, 10 nós e altímetro 1013. Repouso autorizado, 1013, 9907. 358, decola de 21, chama em controle 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. Salvador, Chané 6201. Ô, Salvador, gol 604. 604, prossiga. Ah, na 02, puxa só lá. Um minuto pra iniciar, gol 604. Ah, chamada. Delta 358, chama controle 120 decimal 8, então movou e boa noite. 3858. E o 5972 livre aproximação desse para 2000 pés, informe estabilizado no localizador. Livre aproximação, 2000 pés, informará localizado, quase 6748, desça para 3000. 3000, 6748. 701? É 201, não prossiga. Para o Galeão, é isso, autorização? Afirma. 118.000, por gentileza, o chinelo é 6201. E tem um horário do plano aqui, 2330. Poderia checar? Confirma, 1230. Temo 23h30, o horário do plano já tá vencido. O senhor fez alguma DLA ou o chinelo é 6201? Fez a DLA sim, deixa eu só te confirmar o horário com a minha coordenação aqui. Gente, 118.000, por gentileza, para a cópia. Juliette. 04, portão 02, está livre, chame táxi. Livre, a porta era o táxi, 604. Total livre. Total 907, Solores 24 à direita, táxi livre, Alfa Kilo, até o pátio 3. Fica atento ao sinalizador no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador total. Livre, obrigado. Salvador, Juliette, Juliette. Juliette, Juliette, prossiga. Boa noite, Juliette, Juliette, na posição 4 do pátio 1, solicitando autorização para reboque para o pátio 3, posição 07. A gente aguarde alguns instantes para iniciar. Whisky, Juliette, Juliette, mantém minha escuta. Positivo, mantém a escuta. Tal 9907. Liga. 1234, gentileza. 1274. 1234, total 9907, controle. Obrigado. Salvador, boa noite, Oxaner 6313. 3-3, boa noite, chame em 118-6 para a cópia, com gentileza. Chamará. 5972, complete sua aproximação, chame agora por Salvador, frequência 198 desse momento. 2-6, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, está na final da 10, alistando, embaixo travado. Boa noite, Rio 5972, o vento 1 no 20 graus, 120 graus com 09 nós, ajuste padrão no 0 no 3, tem livre pouso, pista no 0. Tem livre pouso no 0, obrigado. Desça para 2000, informe estabilizado. 2000, informará 6743. Oceaneer 6201. 201, estou tentando contato ao centro Recife para checar seu plano aqui, só um minuto. Tá ótimo, obrigado. Para táxi com 604, estamos com 163 a bordo, temos 3:30 Recife. Dia Alfa, reporte pronto para decolagem, no 604, ajuste no 013. Dia Alfa, reportará pronto na espera, gol 604 no 013. Chame Recife 1245, alterno 2685. Centro Recife 12545, alterna 12685, TAM 3848. Controle de aproximação, Soteropolitano, 355, ONA 5. Controle de aproximação, Soteropolitano, 355-195. 355-5, acendo a identificação, voo e pro de Bonf para chegada a Bonf, informe para a descida. Ok, boa noite, temos a Alfa, identifiquei e já na pro de Bonf. 5595, eu desarante para a descida. Ok, 5595 está em contato radar, 65 milhas nordeste de Salvador. Correto. 6748. Estabilizado. Estou agora em 18.612. 18.6, obrigado. Canal 63, ONU 3, para Guarulhos, já está pronto, copo? Afirmativo, prossiga. O que foi preenchido esse Canal 63, só para confirmação, é para o Zulu 2-1? Afirmativo, é para o Zulu 2-1, que eu tenho Judas, Seb, de é para o Zulu 2-1, para bem. E só um minuto. Meia 748 na escuta, torre. 6748 estabilizado, sinal visual abaixo de trabalho. E repouso, pistão no zero, vento 120 graus, 120 graus com 09 nós. Altímetro no zero, 13, web 6748. E repouso, está 10.748. 963-13, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, Oceano 63-13, nível 36200, 360, aerovia Upper Zulu 21, até Paben, após prossegue direto Kubli, Kilo Uniforme Bravo Lima Índia, e após conforme rota do plano de voo, decolada 1-0 com curva direita após decolagem, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após direto Elefa, após Elefa, prossegue direto Sebdi, e em Sebdi, intercepta Pesulo 2-1, Sierra Eco Bravo Delta Índia Sebdi, e prossegue após conforme rota, aciona 5106, controle 120-8. Oceanair 6313, autorizado 360 Guarulhos. Decolando a pista 10 com curva direita, saída Arbor, após Elefa, após Sebdi, Upper Zulu 21 Paden, após direto Kubli e rota do plano de voo. 5106, o transponder 120.8, o controle para o Oceanair 6313. Correto, portão 01, chame pronto, Oceanair 6313. 13. Meia 04, tá pronto? Pronto, 604. O tráfego na curtíssima ali mantém, agora 604. O tráfego na curta ali mantém, 1-0, vou 604. 201. Consiga. Foi checado junto ao Centro Recife, o mesmo informou que não havia recebido, nem o plano de voo também, não tinha recebido a DLA. Só teria o horário da DLA que foi transmitido? Foi, eu acabei de entrar em contato com a central do da companhia, eles informam que vão tentar contato direto com o Recife ou com a sala IES aqui, porque a DLA foi apresentada para os 30-0030. 0030. Afirmo. Vicente, vou informá-lo, Vicente, só um minuto. Obrigado. Para táxi, oficina 6390 com 154 a bordo, temos 3 horas de... Natal. Principal Índia e Alfa, ponte espera 218-6, Oceanair 6310. Parte de Alfa 286-6310. Então, solas 34 à direita, né? Na minha escuta via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, reporte 6743. Livre decolagem no 0, vento 1, 2, 0 graus, com 0, 9 nós. Livre decolagem no 0, 6, 0, 4. Oceanair 6201, cópia. 6201, cópia. 6201, no Galeão 360, aerovia Pesulo 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papá, após conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leida, após direto Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5060, controle 120-8. Agradeço a coordenação e o empenho. Galeão autorizado 360, saída da El Leda Bridge, após a Upper Zulu 10 até SMAP. Vamos decolar da 10, curva direita, acionar 5060, 5060, chamando o controle 108. Em instantes, chamarei por completamente pronto aqui no 5, para puxa. Correto, o Xenã 6201 no disponho. 604, decola os 36, controle 120-8. Tenha um bom voo, boa noite, João 604. Boa. Web 6748 para ingresso. E a Juliette, portão 07, Web 6748. Juliette 0748. Atira pronta, 6310-90. Atira 6310, autorizado a decolar. Pista 10, vento 100 graus, uma centena com 08 nós. Decolar 6310-90. boa noite, Gol 604, decola na Momo, cruza 2100. Gol 604, contato radar na decolagem, subir mantém 370, sai da Momo. Momo 370, 604. Pega acionamento no 05, Oxa, né? 6201. No 05, Oxa, né? 6201, tá passando agora a retaguarda com o Bang do Webjet. Após a coordenação, tá livre no 05. Chame táxi, Oxa, né? 6201. Após o Web, inicie e chama táxi. Obrigado. Sendo na 10, 63, 10. Gente, tá livre. Trip 55 no 5, vou na proa de pelo. Na proa do pelo, 55 no 5, obrigado. Canal 6310, decola os 39, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, 6310, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Oxenê 6310, passa 1300. Oxenê 6310, contato Rádio Rádio Regolândia, tudo mantém o nível 350, saída Fulca. Fulca, nível 350, 6310. Vou no 07000, controle. Vou no 076, é o controle Salvador. Siga, vou no 076. Confirme qual frequência está operando o controle, por favor, não consigo contato em nenhuma delas. 120 decimal 8, 120.8. Obrigado. Controle Salvador, vou no 076. Controle Salvador, vou no 076. Vou no 076, controle Salvador, acionei a identificação, desça para 5 mil pés, o altímetro em Salvador no 03, chegada à mar. Medicou 5 mil, chegada à mar. Coordenar a proa de Aracaju, posto 6310. Aguarde.